4486. Juliette Alfa, até lá na sua escuta após 18:30. Obrigado, bom dia. Tango Zulu Delta Oscar, contato radar, ascensão ao nível 045, informe radial ideal para destino. É 237. Toma. 237, confirme. Azul 4106. Desculpa, 267, Zulu Delta Oscar. Ter 1000 pés até o farol da barra após estar autorizado a ascensão 045 na radial 266, direto destino Zulu Delta Oscar. 1000 pés até a barra após 266, ascensão direto destino Zulu Delta Oscar. Azul 4106, sem identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 040, lixe em redução para 2509, azul 4106. Vai reduzir para 250 nós e vai até o 040 de nível, azul 4106. Senhora da 733, esquerda pro 090, limite 11 milhas. Esquerda 090, limitado 11 milhas. O 260 no localizador, procedimento IRS, turno 28. Turno 260, está autorizado procedimento ILS, chame torre no 9.6, 1260. 260, 8.6. De Salvador, bom dia, gol 260. Comando 260, bom dia, completa de aproximação, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 28, número 1 para pouso, vento 250 graus no 49, ajuste 10 no 6, fique atento aos últimos 90 metros fechados devido a obras. Afirmativo, sim. Valeu. 7 para Lima, cruzada decolagem, pista no 7, vento 250 graus no 49. Correção, 1, 2, 8, 8, alterna 1, 3, 3, 2, 5. 1, 2, 8, 8, 1, 3, 3, 2, 5, o céu, mais um poder. Teste com 61, autônomo de 4 horas, alterna o galhão. Ativo 61, 4 horas, Galeão. Controlado. Sente o alinhar na sua escuta. Fono 260, completo de aproximação, informa Alfa Tango 72, ingressando para decolar assim que autorizado, informa ali para o seu livro. 78, a 5 milhas agora, bastante travado. 62, destino 06. Ativo Juliette Alfa na sua escuta, bom, para 2,6 graus. Iniciando 5-4 também. Juliette Bravo, Lima, decola aos 4-5, controle 1-9, decimal 3-5. 1935, bom dia, obrigado. Nível 140, no perfil da saída, Gole. Gole, o Juliette Bravo Lima. Para 2733, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2733, reporte estabilizado o sinal. Fogo. Romo 260, pista livre autorizado, pouso. Vento 250 graus no 4 norte. 260. 5486 decola aos 46, controle 19, decimal 35. Tá, confirma para o trip. Decolou aos 46, controle 19, decimal 35. Controle 1935, grato. Azul 4106. Apatão com o Zulu Delta Oscar, informe estimado para pouso. É o trip 5486. Estima 20 da próxima. 4-1-4-2-0, Zulu Delta Oscar. O controle é o Juliette Bravo Lima? Juliette Bravo Lima, prossiga. Tem que ir possível, se der pra voar na torre de coral, agradeço. Gente, Juliette Bravo Lima, da presente, voe pro de coral. Esquerda, coral, Bravo Lima. Controle é o trip 5486, bom dia. Trip 5486, contato radar na decolagem, suba ao nível 160 após restrição no perfil da saída Momo. O perfil da Momo após 3000, 10 trip 5486. Patango Zulu Delta Oscar, livre ascensão nível 045, mantenha-se em condições visuais. É, Oscar. Controle Salvador, é o Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossiga. É, será que o tráfego permitiria que permanecesse na subida em vez de manter a restrição de 4000? Está livre da restrição, Juliette Bravo Lima. Juliette, obrigado. Solas 48 no 2 ano, décimo 9. 2 ano, 9. Solo Salvador, gol 260, livrando 600. Sim, se vai ser bem, chama o X. 3621, livre, alinhar e decolar. Pista 28, vento 250 graus, 129. Ativo alinhar, decolar, confirmado, mantém pro até 3000. Positivo, pro até 3000. Que é grato. Tudo bem, grato também. Ative carga para o gate 7, gol 260. Tô batendo os lotes, só olhando o centro da cópia. 1016. Com certeza, guardando o pistão. Do 4106, desce para 2000 pés, ajuste no zero no meio, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, no zero, no meio, IF ILS, 28, 4106 da Azul. Máximo Azul, 4106. Direto, decola da pista 17, ou melhor, decola da pista 35. Após a decolagem, vai manter proa, né, decolar com proa norte, restrito 1000 pés. Controle 119, decimal 35, aciona 5027. 2935, bom trabalho. Oi, Salvador, 3621, 621, contato radar na decolagem, após restrição, livre ascensão 340 na saída gole. Confirme a restrição, é 3 mil pés a proa. Afirmo manter proa até 3 mil pés, então 3621. 7, após 3 mil gole, subindo ao 340, 3621. Comprador? Oi, 02 agora. 2733, vento 250 graus, 12 mais. 733, desculpa. Papapá, Juliette Bravo Lima. Ok, tá, obrigado. Suba ao nível 140. Salvador, o... Salvador, Juliette Bravo Lima. Está autorizado, nível 140, Juliette Bravo Lima. Está presente e solicita a modificação. E prossegue nível 125, está estimando... E leva aos 2-5 da próxima, o Juliette Bravo Lima. Quatro, dois, cinco. Um plano modificado aos 1-3-5-3. Juliette Bravo Lima. Fazendo uma correção de estimado, tá estimando e leva aos 1-4-3-0. 1-4-3-0, estima e leva. Juliette Bravo Lima. Suba em condições visuais para o nível 125. O Bravo Lima 7. Controle Salvador, bom dia, Bono 765, com informação, fila. Bono 765, sendo identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 040. CARI, desce nível 040, gol 1765. Pronto, Índia, alça, até o ponto de espera na minha escuta lá, transfere a tua 1862, ajuste na 096. Azul 4106. Torre, boa tarde. Azul 4106, ILS da 28, baixo travado. 4106, o vento 250 graus, 109, ajuste no 016, aguarde pista livre. Na sua escuta pra pista. Pífio no 26, decimal 85, alterno no 125, decimal 45, trip 5486. O vento pro 4106? 260 graus, 109, 260 com 10, livre pouso pista 28, azul 4106. Livre pouso no 28, 4106. Fora do 735, livre aqui. Estacionar a frequência livre, o 2733, bom final de semana. 2 a 1, está próximo. 21, chama o centro Recife. Em 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 1288, 1335, tá 3621, bom dia. Sim, então 3621. Afirmo, 3621, concentro agora. Ciente, 3621. Bom trabalho. Flor Bravo Mike, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no meia. Descida para 3 mil pés, 10 no meia, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, intenção de repouso na pista 28, confirme. Afirmativo, pista 28. Vitor Bravo Mike? Pouso na 28. Gente, Vitor Bravo Mike. O 7, o azul 4106, a liberar próxima à sua esquerda, táxi 6 Delta e manter a posição na Delta antes de ingressar na Alfa, chamando o solo 129. Ok, Delta, antes de ingressar, vai chamar 219, 4106. Azul 4106 na Delta. Ficou Charlie aqui. Alfa Juliette, Patinho, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 4106. 6 milhas no sudoeste de Salvador. Mantenha-se em condições usuais. Chame. Em caso de falha de comunicação, Recife 1288, alterno 3335, Zulu da Tóxica. Sexta, Patango Zulu da Tóxica. Patrulha, Vitor Bravo, Mike, atinge, mantém 3.010. Tango Vitor Bravo Mike, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no meio. Vitor Bravo Mike. 2 mil pés, 10 no meio, Vitor Bravo Mike. 1765, está autorizado 3 mil pés, ajuste 10 no meio. Cono 765. 3 mil pés, 10 no meio, ajuste com 1765. Policiamento, curve à esquerda, proa 1060. Esquerda 1060, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, limite é a radial 100 Salvador. Limitada 100 Salvador, Vitor Bravo Mike. Jet 6726, livre alinhar e manter pista 28. Ali mantém. 765, desce para 2000 pés, autorizado a final ILS Zulu da 28, ajuste 1095, repasse estabilizado. 765. Desce para 2000, 1095, ajuste, reportará estabilizado no ILS, gol 1075. Alianque decolado 01, chama o controle 119 decimal 35, bom voo. Vou voltar pra frente aqui, aqui. Pelo Salvador, boa, boa. bom dia, Juliette Alec. Patango Juliette, Charlie Yankee, suba ao nível 065, mantenha-se em condições iguais. Juliette, Charlie Yankee. Estamos aqui, subi no 065 na magnética 305 direto, Juliette, Charlie Yankee. Ciente, Juliette, Charlie Yankee. Magnética 305, confirme? Confirmo, 305, vai ser a minha radial, Itaperaba. Ciente, Juliette, Charlie Yankee. Juliette Alec, quando possível, informe estimado de pouso. Estimado de pouso, mais 45 minutos. Correção, mantenha 1000 pés, aguarde para a sessão 065. Manterá 1000 pés, aguardando. Em caso de falha... Caso de falha, chame o centro em 1288, alterno 3325. 1288, 3325, até quantas milhas? O limite, mantendo este nível, é 12 milhas. Afirmativa, 12 milhas. Para a sua escuta, Juliette Chalier. Jet 6726, informa o tráfego decolado da pista 35 com curva à esquerda, que está afastando agora no setor noroeste a 1000 pés. Confirma a restrição de manter proa de decolagem até 3000. O vento é 260 graus 12, nós autorizado, 6726. Ok, decola, mantém a proa até 3000, 6726. Decolado 04-1935, bom voo. 035, bom dia. Controle Salvador, Web 67-2000, decolado. Web 67-2000, contato radar na decolagem, suba ao nível 330, saída Aron, Web 67-2000. 330 Aron, 6726. Juliette Alec, 11 milhas aguardando para a subida 065. Gente, Juliette Charlie Yankee, aguarde. Papá, papá, Juliette Bravo Lima, 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém-se em condições visuais. Chame Ilhéus, 120, décima 1. Juliette, Bravo Lima. Bravo Lima, 0, informação Kilo, autorização 490, Recife. Como é Quebec, para o localizador, curva direita, proa 260. Vindo Bravo, mais direita, 260. O gol no 765 estabilizado no localizador. Pelo 765, chame torre, 198 decimal meia. 198 decimal meia, vou diagonal 765. Juliette Alianca, 14 milhas, aguardando a subida. Juliette Alianca, livre ascensão 065. Livre 065, grave, Yankee. Juliette Alfa, Juliette, prossiga. Torre Salvador, bom dia, gol no 765. Eu posso atender? Está autorizado agora o 050, Juliette, Quebec Kilo. Reporte homens fora. Vai pra Caiano, Quebec Kilo. Gol no 260. No 765, no 095, ajuste. Saindo de posto baixa travado, autorizado pouso 260 graus, 12 nós, ajuste 1015, os últimos 90 metros indisponíveis. Gente da restão da pista, livre pouso, pista 28, gol 1765. Juliette Alfa, Juliette, prossiga. 1-0 via prefixo, saída Aronto, São Melim. Pós decolagem, pista 200, curva direita, controle 1-9-35, código transponder 5040. Confirme, está na linha do litoral, passando através de Veracruz. Gente, informe a altitude que está mantendo. Obrigado. Alfa Sierra 350, confirme. Gente, POB. Juliette, Alfa Juliette, mantenha os corredores, acione 0273. Afirma, acione 0273. No farol da barra, Juliette, Alfa, Juliette. Te aguarde coordenação com a torre. 6726, solicito a PRO de Recife, se possível, senhor. Web 6726, coordene com o centro Recife, chame agora 1-26-85, alterna 1-25-45. 2-25-45, bom dia. Existe um tráfego aos arredores ali do Través de Veracruz em direção ao farol da barra. Está mantendo 500 pés, entende? Ah, pelo amor de Deus, está Super Bravo Mike ao controle? Super Bravo Mike, 260, cara. Informo que Costa Pro está à direita do curso e para interceptar, agora curva esquerda 250. Esquerda 250, cara.